abriga em teus braços e vou com você, e vou com você onde você for. Me abriga em teus braços e vou com você, e vou com você onde você for. Eu quero ouvir tua voz chamando por meu nome a cada hora, cada segundo. Não posso imaginar te ver longe de mim. Te quero mais que tudo em minha vida. Você apareceu no meu sonho real e tudo então mudou em mim. Não pensava em ser amado, não sabia o que era amar. E agora canto em homenagem ao nosso amor. Me abriga em teus braços e vou com você, e vou com você onde você for. Me abriga em teus braços e vou com você, e vou com você onde você for. Nem as ondas do mar, nem a força do vento não irão levar, não irão levar você do meu coração. Nem as ondas do mar, nem a força do vento não irão levar esse amor tão sincero que tenho a você. Me abriga em teus braços e vou com você, e vou com você onde você for. Me abriga em teus braços e vou com você, e vou com você onde você for. Meu sonho real e tudo então mudou em mim. Eu não pensava em ser amado, não sabia o que era amar. E agora canto em homenagem ao nosso amor. Me abriga em teus braços e vou com você,